humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. E pronto, cá estamos nós para mais uma edição do podcast Com Humor Não Se Brinca. Que tal? Gostaram do episódio da semana passada com a nossa querida Beatriz Gosta? Hã? Eu, na adolescência e depois da adolescência, eu era bastante tímida e não brotava muito humor. Acho que se calhar tinha dentro de mim. Se calhar no grupo de amigos aquele borbulhava, o pessoal mandava bada piadas e eu tinha aquela vontade de soltar, mas depois não tinha coragem e ficava naquela tipo fogo, me mandaram antes de mim aquela dica, estás a ver? O pessoal dizia-se todo, mas eu não tinha aquela arrojança, aquela à vontade, então ficava muito puta comigo de não ter mandado aquela dica. Mas acho que tinha sempre aquele clique. Depois, mais tarde, acho que foi quando eu conheci a Capicua e muitos amigos, onde me deram mundo e me deram à vontade para eu brotar este lado meu, assim, que valoriza muito o humor nas pessoas, a piada, em mim também, esta coisa de estar sempre ginguana com uma energia extra, estás a ver? E então, pronto, diariamente eu opto por andar bem disposta. Esta semana deixamos aquele humor brotado e babado e falamos com alguém com um estilo bastante diferente. Fomos dar com o Frederico Pombares em Belém, ali num belo restaurante chamado Espelho d'Água. Bem, para quem não sabe, o Pombares é daquelas raras pessoas que sabem verdadeiramente o que é aproveitar os prazeres da vida. Sereno, fitando o infinito e com uma bela bebida em riste. Foi apenas perturbado pela nossa chegada. Pois bem, mas valeu a pena. Ao longo de uma hora, falamos então com Frederico Pombares sobre comida, claro. Comédia, comida, futebol, comida, comédia e comida. Foi mais ou menos isto. Escusado será dizer que Frederico Pombares é argumentista, autor e criador de textos riquíssimos como Último a Sair, Tele Rural, Ferro Ativo, Sal, É Como Diz o Outro e possivelmente mais coisas que agora não nos lembramos. Portanto, vale a pena ouvir. Pombares, temos que obrigatoriamente falar sobre gastronomia contigo. Aliás, eu acho que esta entrevista só devia ser sobre gastronomia. Há qualquer coisa que eu acho, não é? Tu sabes que eu sou um grande defensor disso, que eu acho que o teu futuro ainda vai passar pela gastronomia. Pá, neste momento, o presente, o passado e o futuro passaram por ser consumidor, ávido, que é o que eu tenho sido para mal da minha conta bancária. Mas, pá, abrir um restaurante, pá, talvez, mas não sei com o dinheiro de quem, porque o meu não há de ser de certeza. Todas as pessoas que eu sei que abriram um restaurante, ou são tipo a Vilesca, que alugam Leiria e fazem um restaurante de 80 restaurantes no mesmo sítio, ou então é difícil viver disso. Mas espera lá, porque eu digo isto porque conheço bem e porque sei que tu tens, porque tu investigas, tu sabes fazer também coisas, não é? Não comes só, o que é que tu sabes fazer, o que é que aprendes tanto? Eu, acima de tudo, estou muito contente neste momento com uma máquina de sous vide que eu comprei. Uma máquina de... é mesmo sous vide. Em que está, as coisas estão 11 horas, 12 horas, 36 horas, 24 horas a cozinhar em lento, lentamente. Uma coisa que está 36 horas a cozinhar? Por exemplo, há 72, por exemplo. Olha, no nosso querido Claro, fazia uma aba de vitela que ficava 3 dias em... a 60 graus, 62 graus, uma coisa qualquer. Qual é que foi a melhor coisa que já fizeste? A cozinhar assim? Sim. Epá, eu assim, foi há pouco tempo que eu comprei, fiz um entrecosto há pouco tempo, uma coisa, nem parecia que tinha sido eu a fazer. Estava tão contente, tive-me distanciado aí à volta de mim, fiquei à minha frente, pai, parabenizei-me a mim próprio, tipo, epá, sim senhor. Tipo, pá, gostei mesmo, pá, não estava nada à espera, sabes? Aquelas receitas, normalmente tu as receitas e não é bem assim, nunca sai bem assim. Pá, aquilo não segui receita nenhuma, fiz eu. Pai, e soou tão bem. Pai, e aquela cena toda do vácuo, aquilo é muito giro, e ficar tudo ali dentro e estar não sei quantas horas a cozinhar ali dentro. Depois, quando tiras do osso, tipo, cai do osso, não tens de estar ali, tipo labrador. Cai, faz assim, tipo sardinha, sabes quando comes a sardinha? É isso. Mas com osso, pá, é maravilhoso. Já viste o programa do Lubomir? Não, ainda não, mas já conheço o original, mas acho que o gajo é talhadíssimo para isso. Quer dizer, não sabe que é o homem que se fala no momento. Pá, ainda bem, o gajo bem merece. Por variedíssimas razões, pois já porque é um excelente gajo, é um comunicador fantástico, é mais português do que a maior parte dos portugueses que eu conheço, é um excelente cozinheiro, é, pá, e é um querido acima de tudo, o gajo é o maior, não há dúvida nenhuma. Não, o gajo é maravilhoso. Já foste ao Semanejo, claro. Ah, sim, eu, acima de tudo o bistrô, gostei imenso, é pá, e já fui, já estive com ele num ou dois jantares muito engraçados. Olha, um deles tu foste, foi a Manzarra também, não sei se te lembras. Ah, bem, esse jantar, estava o Cédric também. E o Cédric Soares, pá, espetacular. Esse jantar era... É sobre miudezas. Assim. Sim, exatamente. É verdade, eu lembro-me que o Cédric, da altura, de ser assim, pá, já, sim, eu sim, não aguento. Sim. O Cédric comeu um hambúrguer, chegou lá e comeu um hambúrguer. Manzarra... Salseja empancou nos tubers, chegou ali e pensou, é pá, isto já não consigo, pá, mas foi uma coisa, pá, tão bom. Isto porque numa tatê onde quando o Manzarra comia com mais pessoas, que ele era sócio do Matateu, pá, e o Lobo mesma vez disse, conheci-o lá e estávamos a falar sobre essas coisas. Ele disse, é pá, sobre miudezas e não sei o quê, e entranhas, e eu disse, pá, eu adoro isso. Ele, quinta-feira, o que é que vais fazer? Eu, pá, pois isto vou jantar contigo. E assim foi, e fomos, pá, foi num dia em que, pá, isto é assim, mesmo sintomático. Foi quando o Manzarra me viu e chamou o Lubomir e disse assim, olha, pá, este gajo é o gajo que eu conheço que mais gosta de comer. E o Lubomir, é pá, que giro, não sei o quê, começámos ali a falar, vem o César Mourão. É pá, o homem, tens de conhecer este gajo. Este é o gajo que eu conheço que gosta mais de comer. Veio o Nóbrega e disse a mesma coisa. Pá, muitos de malta a dizer a mesma coisa, parecia para os apanhados. É. Não tão estranho. Pá, e fiquei com a noção que realmente sou um alarro. Já agora, não te vou perguntar qual foi a melhor coisa que já comeste, mas qual foi a tua descoberta mais recente a esse nível? Uma coisa que tu tenhas comido recentemente e que... bem, os teus posts são pornográficos no Facebook, sim, não é? Sim, sim. Alguma coisa que tu tenhas comido que... Olha, outro dia comi uma coisa muito boa que nunca tinha comido, que foi ovos de choco. Ali, e surpreendeu pela positiva? Muito pela positiva. Em Sesimbra, num restaurante que se chama Mateus. Fantástico, nunca provei, estás a ver? Lá está. Experiência incrível, sensorial. Acredito que sim. Já vi, no entanto nunca provei. Mas surpreender assim, em termos de produtos... Pá, não me lembro, teria de pensar agora bastante, tenho de rever os sítios onde fui, mas não, talvez em termos de confecção, esta cena de cozinhar lentamente é uma coisa que me deixa muito apaixonado. Pá, a única coisa que eu não gosto é que realmente tenho de pensar com muita antecedência, e aquilo já tens muita antecedência para saber quando é que vais comer, ou seja, daqui a 36 horas vou jantar isto. Pronto, já é chato ficares ali a babar completamente enquanto aquilo está, umas bolinhas... Pai, tu não pensaste, tipo, foi quando é que eu vou comer isto? Além disso, ainda tens de tirar com antecedência do congelador, no facto, imagina que tens congelador. Tu tens de tirar também com um dia de antecedência. Pá, estás praticamente a fazer uma coisa que vais jantar daqui a 4 dias, ou 3 dias, ou o que quer que seja. E pá, isso cria ansiedade a uma pessoa, basicamente. Eu vou mudar de assunto. Vamos brutalmente, isso. E vou-te dizer assim, acho uma vergonha teres acabado com o ferro ativo. Não fui eu. Não foste tu? Não fui eu. Não, pá, é como aos casamentos, as coisas às vezes já não fazem sentido, e aí nós já nos fez sentido. Houve uma tentativa de haver um segundo, mas depois houve ali um problema entre nós e a emissora, digamos assim. Pá, mas depois acabou por não ser isso, houve um segundo no Alvim, mas depois a partir daí, pá, não sei, não nos fez mais sentido, pois que cada um faz a sua cena e pelo que eu percebi é, às vezes não nos apetecia muito estar a quase a ceder, ou seja, tipo, se um gosta de uma piada, os dois gostam de uma piada, o outro não gosta, normalmente o terceiro que não gosta vai ter de fazer também. E aí, às vezes chegamos a alturas da nossa vida que já não nos apetece muito ceder, tipo, a maioria, é pá, está bem, pronto, há sketches que eu fiz não apetecia fazer, e fiz na mesma. Tu? Sim. Tu identificas-te com aquele humor de desconforto, é? Ah, claro, então, aquilo é uma das coisas que eu mais gosto, aquilo é o humor, foi um dos projetos que mais gostei de fazer na vida, de representação, de escrita, terá sido o outro. Pá, mas sim, gostei muito de fazer, dá-me imenso gozo, nomeadamente o processo criativo, que era muito célebre. E muito, uma coisa muito, pá, muito bem feita, que era normalmente bem encardinados, tínhamos ideias, escrevíamos e no dia seguinte tentávamos perceber o que é que tínhamos escrito no papel. Uau! Portanto, e nem sequer havia guião. Yeah. Era tipo, isto é aquele gajo que vai fazer-nos aqui, depois, ah, tá, então vá. Pronto, ação. E fazíamos. Okay. Só tínhamos era de pensar um bocadinho no fim, no fim do sketch. Mas pá, mas era muito giro, porque a nossa vida era escrever para outras pessoas, não era aquilo. Sim. Aquilo também foi um projeto muito giro, tal como, é como diz o outro que eu fiz com o Henrique, aquilo tem muito que ver com o facto de nós sermos guionistas. E é pá, se queremos fazer coisas, nós não temos tempo para ir gravar a Sesimbra, claro, para ir fazer uma cena no túnel do Marão. Sim. Pá, não, é, vem ter connosco e a gente faz ali. E o Ferrativo era muito isso. Aquele sítio, o Ferrativo, ainda ontem estava a contar isso a uns amigos meus. Que casa era aquela? Aquilo foi uma casa que nós alugámos como escritório. Okay. Viste um escritório que mais pessoas normais têm? Nós tínhamos um penthouse. Eu conheci um ali em Oeiras, não era esse? Era esse, pois. Ah, mas não, mas espera, nesta última fase era uma vivenda quase. Ah, isso é diferente, o teu é diferente, no teu 5 à meia-noite foi diferente, foi a segunda leva. Ah, ok, houve aí uma sofisticação. Houve, mas tínhamos de gravar tudo, por exemplo, tudo num dia, portanto, sofisticação, e deu para 2 meses ou 3, o que é que foi de 5 à meia-noite. Ok. Epá, mas foi... Aí foi difícil, tínhamos gravado tudo num dia, desde manhã até às tantas. O outro fazíamos tranquilamente enquanto estávamos a escrever para outras pessoas, parávamos para gravar aquilo. Yeah. E depois, pum, continuámos outra vez. Nem saímos do sítio, como é que me diz o outro, era a mesma coisa. Nós escrevíamos ali frente a frente para outras pessoas. Depois vinha o câmara, nós fazíamos o nosso sketch, o câmara ia à nossa vida e nós continuámos a escrever para outras pessoas. Bem, é isso. Estavas a dizer que foi o Ferrati foi das coisas que mais prazer te deu em termos de representação. Sim, sim. E em termos de escrita, o que é que deu mais gozo pá, fazer? Em termos de escrita, pá, há vários. Se tivesse de escolher, epá, eu gosto realmente de quase tudo o que fiz, felizmente não tenho. Fiz bem um programa na minha vida que não era bem aquilo que eu queria. Ok. Por dinheiro. O resto, epá, são tudo coisas que eu me orgulho de ter feito. Pá, mas nitidamente a última a sair foi muitíssimo alto para mim. O Telerural também, porque criei-o desde o início e tenho um grande carinho pelo projeto. Pá, no meio disto, depois tem que ver depois com pessoas que eu gostei muito de trabalhar, mas não com o projeto em si. Mas o projeto terá sido, mais marcante terá sido o Telerural. Terá sido o último a sair. Ah, mais recentemente o Sal. Gostei imenso de ter escrito o Sal. Acho que foi uma coisa que podia ser quase internacional. Tinha um look e um mood assim muito porreiros. Epá, basicamente é isso. E depois peças de teatro, claro. A Esperança, que eu escrevi para o César. Epá, deu-me imenso gozo. Foi a primeira vez que rocei ali a comédia barra drama. E pronto. Tá. Até agora? Agora, neste momento, estou a escrever o segundo filme do Telecoral, do Rod Moinas. Estou, isto ainda não posso dizer, mas estou, quer dizer, se calhar posso, fazer um musical com o Marco, o nosso querido amigo Marco. Pá, e tenho aí qualquer coisa que se rebentar vai ser épico. Isso é que não podes dizer? Isso é que não posso mesmo dizer porque o facto de eu dizer pode não rebentar. Okay. Só o facto de eu dizer. Mas que é life changing para mim, para muita gente. Bem, há uma coisa que é esta. Normalmente os argumentistas nem sempre dão esse passo. Que é a exposição, não é? Que é, de repente, serem também eles os atores dos seus textos. Mas, ultimamente, tenho verificado que isso é cada vez mais comum. É uma espécie até quase de tendência. Trendo, sim. Sim, tem a ver com isso. O que é que se passa? O que se passa, na realidade, não é muito difícil de perceber. O que se passa é, quando isto acontece, é quando nós ficamos com a sensação de que ninguém faz aquilo melhor do que nós. Não é melhor, é como temos na nossa cabeça, não é melhor, como é óbvio. Até porque a maior parte dos argumentos são amadores, portanto, são amadores de representação e há atores que são atores. Agora, se calhar não fazem como nós temos na cabeça. Isso acontece, o melhor exemplo, o exemplo mais paradigmático é o Gato Fedorento. Muitos daqueles sketches eram para outras pessoas que não quiseram, que acharam que não era bem aquilo, e eles guardaram para eles e pensaram tipo, nós fazemos isto melhor, ou melhor, ou como nós queremos, vamos fazer isto como nós queremos. E pá, e deu o rebentamento que deu de sucesso. Portanto, é normal que assim seja. E às vezes é isso que acontece. No Ferrativo era isso que acontecia, era, eu não estava a ver ninguém a fazer aquilo como estava na nossa cabeça, dos três. Depois teríamos de explicar os três, depois cada um a sua visão, depois atores diferentes. Bem, e é um bocado isso que acontece, não tem que ver com fazer melhor, ou eu acho que faço melhor. Não, pá, os atores fazem sempre melhor porque são profissionais, e nós não, pá, e ponto final. E tal como os atores não fazem o nosso trabalho, alguns fazem. Mas pronto, pá, separa-se as águas e cada macaco no seu galho, e a especialização é a melhor coisa do mundo, portanto, há que respeitar. Lá está, tal como não há jogadores que são, pá, quando eu vos digo aquele jogador, pá, o gajo é bom em quê? Pá, ele é muito bom na defesa toda. É mentira. Não há um jogador que seja um ganda lateral, um ganda central, um ganda trinco, outro ganda lateral esquerdo. Não, é um ganda lateral direito, ponto. Um ganda central, ponto. Vieste numa situação de palco, por exemplo? Pá, não, sabes que eu fui convidado para palco desde muito cedo na minha carreira. Eu comecei a escrever o Levanta-te e Ri. Aliás, a primeira coisa que eu escrevi foi profissionalmente, foi uma gala para o Bruno Nogueira. Fui a primeira pessoa a escrever para ele. Pá, uma gala de particular, de entrega de prémios, não era televisionada. Pá, depois a partir daí comecei a achar piada aquilo, comecei a achar que, pá, começar por cima é engraçado. E depois, agora já me O facto de experimentares o palco ou não, seres tentado a isso. Exatamente. Porque teve o Levanta-te e Ri que me convidaram logo para fazer stand-up, porque eu escrevi a parte do Horácio, eu e outras pessoas quase. Quantas pessoas é que escreviam a parte do Horácio? Pá, depende, porque iam rodando, começou por ser o Quadros e o Madeira, e o Henrique, não sei o quê, depois saiu o Madeira, entre eu, depois era saiu o Henrique, fiquei só eu e o Madeira. Não, isso era a nossa. Ok, era Script Doctor. Ok, exatamente. Mas pronto, pá, depois nessa altura foi mesmo muito cedo, pá, e na altura a produção lia os meus textos, e o Horácio não sei o quê, e pá, e gostaram daquilo e convidaram-me para fazer stand-up, que eu nunca aceitei, pá, porque eu acho que, lá está, eu só me meto naquilo que eu acho que consigo fazer bem. Se não, prefiro mesmo não me meter. E eu acho que stand-up, uma coisa é fazer aqui para vocês, estamos aqui na galhofa, outra coisa é meter-me, pá, à frente de 200, 30, 300, 400, 500 pessoas. Eu tenho a perfeita noção, eu não tenho a cabeça que tem um ator ou que tem um comediante. Se a minha primeira piada em palco não corresse bem, boa noite, Lisboa, obrigado, ia-me embora. Eu não tenho aquele estofo de tipo, não, vou ganhá-los, vou agora para a segunda. É pá, não lido nada bem com o fracasso. Até porque nunca o experimentei. Mas é engraçado falares disso, porque o humor também se alimenta muito do fracasso, não é? Pá, varia. Isso é como aquelas pessoas que dizem que caem muitas vezes e dizem que é por cair, que okay, onde é que está o erro, depois não, melhoram. Eu tava... Pá, não vivo do fracasso em que aspecto? Estava a pensar no fracasso do... A comédia explora muito o lado da miséria humana, do falhanço. Ah, do... sim, pá, claro, mas é isso na realidade que acaba por ter piada. É o que o Ricardo dizia, eu já digo isto há imensos anos, mas o Ricardo depois acabou por pôr isso em livro. E é verdade, é aquela coisa de que tu não tens nenhuma piada sobre um gajo que é muito bonzinho, ou um gajo que é extremamente solícito, ou um gajo, a não ser que seja pela hiperbolização, claro. Mas não há um tema que já por si tenha. Seja visível, tens de dar uma volta, percebes? Enquanto, pá, é claro. A miséria, no sentido não de fome, mas mesmo até esse, a miséria no geral e a tristeza essa, e tudo o que seja assim mais pó negativo, acaba sempre por ter mais piada, pá. Pá, porque é verdade, por isso é que há estilos de humor diferentes, há o negro, ou o que não é negro, ou da observação, ou não sei o quê, pá, cada um escolhe o seu, cada um faz o que acha que é melhor, o que acha que faz rir melhor, o que o faz sentir melhor. Pá, desde que faça rir, mas se não fizer, a pessoa lá saberá, ou para, ou continua, é pá. Tu lês muitos livros do humor? Não faço questão nenhuma, não faço questão nenhuma, mesmo, não faço questão nenhuma. O que é que lês para... Aliás, não é o que é que lês, o que é que tu fazes que decididamente resulta para ficares mais inspirado? Há alguma coisa? Não, até porque não... Há quem leia. Pá, compreendes, isso funcionaria como quê? Quando ler para... Alimentar o cérebro para ter ideias para outras coisas? Não faz muito sentido. Eu percebo a ideia, mas seria só como um tipo de aquecimento. É tipo, dás umas corridinhas antes de ir ao ginásio e dás uma passadeira. Pá, terá talvez esse efeito catalisador. Então, contigo é absolutamente natural? Pode acontecer a qualquer altura sem um estímulo externo? Sim, felizmente é isso que me acontece. Eu, por exemplo, lá está. É a diferença das pessoas que sabem aquilo que eu faço e que dizem, pá, tem lá um, conheço um gajo lá no banco que eu vou fazer o teu trabalho na boa, tens que ser o gajo a ver se um dia. E depois metes numa, abres um Word, página em branco e dizes, agora fazes 40 páginas ou 50 disto, uma série com história, com uma história, com duas entrelaçadas e pronto, e vês o que a pessoa faz. É essa a diferença entre um gajo com piada e uma pessoa com humor? Pronto, isso é a diferença entre um amador e um profissional, na realidade. A diferença também é exatamente o que tu disseste, que é a pessoa que tem piada e que num jantar tem piada. Outra coisa é a pessoa que faz disso vida. Tu podes ter piada num jantar, etc, mas é o que eu estava a dizer, se puser uma página em branco e pá, daqui a uma semana isto tem de ir para o ar, portanto, tens 4 dias para escrever, eles vão gravar isto, não. São 50 páginas, inventas uma história, inventas mais 2 ou 3 para andar ali pelo meio e pronto, e como-te a piada, então vá, um abraço, até logo. Pronto. E é isto, ou seja, nós temos timings, nós temos de forçar a coisa. O humorista ou o guionista ou o argumentista não é um gajo que escreve quando lhe apetece, não é um escritor que vai para um monte, escreveu o seu próximo livro e tem um ano para o fazer. Não é, não é? Isto é até muito pouco de glamouroso. Agora as pessoas acham que é fazer piadas, ou, pá, mas não é, não é? Não é só fazer piadolas, porque não é quando nós queremos. É, tipo, se a minha mãe morrer amanhã, eu provavelmente terei o filme para fazer e o musical para fazer e vou ter de o fazer. Portanto, não é, espera aí que a minha mãe me inquinou, agora se calhar vou tirar um ano para chorar. Não, tenho de fazer, então não ganho dinheiro e não trabalho. São opções. Sempre foi o que quiseste fazer? Escrever? Ou o que é que havia antes? Quais é que eram os planos B? Pá, não tinha planos B. Eu tinha um plano A, que era ser jogador de futebol. Que ainda acalenta essa esperança. Ainda, não só porque estou em extrema boa forma física. É pena não dar para ver aqui porque estou. Pá, como também, porque tenho um jeito imenso. E tu estás a meu favor. E sou como o vinho do Porto, estou cada vez melhor. De clube é que tu és? Epá, eu sou do Belenenses, não sei se queres abrir. Se é o clube dos Betos? Pode ser. É o clube, a mim é chato porque eu adoro futebol e desde miúdo, sou sócio desde que nasci. Do Belenenses? Sim, meu pai fez-me esse favor. E fazia com que eu todas as segundas-feiras fosse, quase todas, ia para a escola triste porque perdia. Os meus colegas iam quase sempre felizes porque ganhavam. Porque era tudo do Benfica e do Sporting e eu era do Belenenses, então raramente podia falar de futebol, embora seja das coisas que eu mais amo na vida. Desconheci em absoluto essa tua paixão por futebol? Está falando sério, Fernando? Estou a falar sério? Sério? Não, adoro, é das coisas que eu mais amo. Eu não recordo nenhuma coisa que estás a falar de futebol. É das coisas que eu mais amo na vida, eu sou capaz de estar a ver futebol. Eu via com o meu pai... futebol desde as 11 da manhã às 11 da noite. Começava na Liga Inglesa e acabava na Liga Portuguesa. Que muita saudade tenho. Portanto, já estou a falar aqui, já falei num jantar que tive anteontem e falo a miúdo disto. Porque era mesmo muito engraçado. O que é que teu pai fazia? Para além de ver futebol comigo, já não me lembro, na realidade, tipo, ele tinha uma data de empregos, ia tendo, ia saindo, ia entrando, mas tinha que ver com ser comercial. Acima de tudo, vendia cenas. Ainda vivo também? É, claro. Ah, okay. Bem-vindo. Por acaso é uma pergunta perigosa. Então agora se dizias não. Não, pá, sim, acabava aqui. Não, somos vivos. Há uma pergunta muito recorrente nesta nossa entrevista, que tem a ver com a família, que é, nós chegamos à conclusão de que toda a gente tem uma família, não é verdade? Verdade. Mas vocês nunca falam nela, e é muito surpreendente, a amigos, e acontece muitas vezes que é tipo, há um amigo que diz, não sei o que, tenho uma irmã. Tens uma irmã? Como é que tens uma irmã? Tu conheces aquele teu amigo, sim, há 20 ou 30 anos? Sim, uma irmã. Por exemplo, eu não sei se tu és filho único. Eu sou filho único, mas se tivesse uma irmã também tu não saberias. por razões muito óbvias. Nunca na vida saberias. Nem que ela obrigasse a emigrar para as vinhas, para as vindimas. Incrível, nunca saberias. Mas sou filho único, sim. E na tua família, espera, eu vou explorar isso do filho único, mas agora na tua família... A terapia é mesmo isto. Sim. o que é que o teu pai e a tua mãe faziam, não é? Já agora. E qual é a pessoa na tua família ou no teu grupo de amigos, esta começa a ser uma pergunta quase que obrigatória, que tu achas que tem mais piada, que te diverte mais? Há alguém que aí no meio se destaque? Sim, claramente. Meu pai tem imensa piada e podia ter sido o que eu fui. Ou seja, sabe, é sempre aquela coisa que os pais às vezes vivem tudo que os filhos estão a fazer de uma maneira muito, muito fervorosa, porque ele poderia perfeitamente ter a profissão que eu tenho, pá, e ser melhor que eu, e, porque ele tem mesmo muita piada, mas é normal, é dele tal como era da minha avó. Portanto, isto naturalmente, pá, é genético. Eu acredito perfeitamente que é genético e é impossível tu teres piada e nenhum dos dois ter piada. Do teu pai e da tua mãe. É fazeres o exercício, fazeres isto, perguntar-se toda a gente e não há ninguém que vá dizer não, nem meu pai, nem minha mãe. Se isso é porque é adotado e não sabe. E é muito desagradável ter de saber durante um podcast. Mas, pá, é sempre genético. Tens uma predisposição genética para isso e depois realmente ou é estimulada ou não. Pá, e é isto que acontece, eu acredito nesse lado da hereditariedade genética em quase tudo, pá, porque é isso que eu tenho de me agarrar, e é mesmo verdade, o meu pai tem piada, pá, já a minha mãe é totalmente o oposto, não é não ter piada, é ter um estilo de humor que não é o nosso, e eu sou muito alegre na mesma, não tem nada a ver uma coisa com outra, às vezes o facto de não termos o humor parecido não quer dizer que não sejam pessoas felizes. Mas o que é que eles faziam? Como assim? Qual era a profissão deles? Ah, o meu pai era comercial e empresário às vezes, e a minha mãe era eletrologista, que eu posso explicar o que é, porque ela desde pequenina que eu perguntava, mas o que é que eu digo isso que tu fazes? É eletrologista, depois tenho de sempre explicar, que é, foi das primeiríssimas pessoas em Portugal a fazer depilação definitiva, às senhoras. E aos senhores também. Isso é muito giro. Eu adoro saber o que é que os pais fazem, o que é que as irmãs fazem, os irmãs. É giro, não é? E é isso que faz de ti, e podes cortar esta parte se quiseres, é isso que faz de ti um dos melhores entrevistadores do nosso país. Bem verdade. É eu ter essa curiosidade, não é? Ah, sim, é mesmo isso. Normalmente, e nota-se na tua cara, já te conheço há muitíssimos anos, e sei, faz uma pergunta, vai. 20% ou 30% das perguntas que tu fazes não estão sequer no guião, são coisas que decorrem da resposta das outras pessoas, e isso é o que um entrevistador tem de ser, é mesmo curioso por natureza. Eu não vou cortar esta parte também. Acho que não deves cortar. Sim. Faz sentido, é uma homenagem. Olha, eu vou fazer uma coisa que não se faz em entrevistas, que é voltar um bocadinho atrás na conversa e vou-te perguntar que posição é que terias ocupado se tivesse jogado futebol. Pensei que era posição sexual. Não. Pá, naturalmente teria de ser um camisola 10. Muito bem. Ah, neste momento, pronto, então em extinção, como é óbvio, mas hoje seria um grande treinador, como é óbvio também. Claro. Como seria agora, ninguém me pede, mas eu sinto que as pessoas querem pedir, querem me contratar. Okay. Mas como não tenho um curso, ninguém me diz nada. Mas toda a gente diz, pá, o Pombares é que fazia muito bem, mas não tem curso. Eu sinto que as pessoas estão, pá, está ali latejar. Eu aposto que tens um segundo clube. Não tenho um segundo clube, não. Pá, esse é um problema, ainda por cima, as pessoas quando têm um segundo clube acham que é sempre o Benfica. E na realidade, os clubes que eu gosto têm que ver com os jogadores e não com clubes. Eu gosto muito do Sporting, porque nos deu o Cristiano Ronaldo, que nos deu o Quaresma, que nos deu o Nani, que nos deu o Firmino, que são os melhores jogadores do mundo, dos melhores que nós já tivemos. Como gosto agora muito do Benfica, por nos estar a dar, pá, estes jovens todos, que já não dava desde o Rui Costa, andavam a ressabiar há imenso tempo, o que eu quero é portugueses para a minha seleção. Na realidade é isso que eu quero, porque não me basta o Camará no Belenenses, que me deixa muito triste, como é óbvio. Portanto, eu quero é clubes que, pá, que deem portugueses bons, meu, que tu vejas lá fora e que sejam os Ronaldos, pá, fiques muito feliz, porque na verdade temos um país tão pequenito e só, pá, já é muito humilhante teres sido dono de metade do mundo e acabares deste tamanho. Isso já é, pá, é a maior humilhação que tu podes ter, é tipo, nós dividimos, não é, tratado de traduzir, para ali é teu, para ali é meu, só havia dois, metade do mundo, era nosso, e de repente acabamos dos países mais pequenos. Isto é muito sintomático do povo que somos, e portanto, tudo o que seja maior do que nós, eu acho, em termos de dimensão de projeção, tudo o que seja maior do que supostamente Portugal conseguiria, eu acho muito bom, pá, e adoro, e sinto-me muito feliz e muito orgulhoso. Estou muito curioso aqui com uma pergunta, duas. Não, agora que sei que percebes tanto de futebol, eu não sabia, desconhecia em absoluto. Eu gosto, eu adoro futebol, não quer dizer que percebo, mas adoro futebol. Vais perceber. Bom, a minha primeira pergunta é, qual é, para ti, o melhor jogador de todos os tempos? Do mundo inteiro? Pai, isso é daqueles pontos que para mim é muito, muito difícil. Normalmente as pessoas pegam em três exemplos, não é? Pá, Pelé, Maradona, sim, ou Messi? Repara, ou Ronaldo, agora tenho, quatro? Tenho de pensar naqueles que eu vi jogar. Eu, Pelé e o Eusébio, não vi jogar. Portanto, não posso dizer que a todos os tempos, a não ser os vídeos. E o que me interessa, na realidade, não são os vídeos, é a regularidade. Porque tu tens de ver se faz aquilo todas as semanas, etc, etc. Pá, o caso do Ronaldo é um caso brutal, que é como acabamos de ver, assim, o gajo está cada vez mais velho, como toda a gente, está cada vez mais velho. Mas vai-se mudando, vai-se adaptando ao ponto de, pá, já não corre tanto, já não fita tanto, marca golos. Uhum. E pronto, e é esta barbaridade, é este animal que nós conhecemos, e é isto que faz as grandes pessoas, os grandes jogadores, não pessoas, mas pessoas profissionais. Agora, é pá, tenho umas saudades enormes de ver o Zidane jogar a bola, tenho umas saudades brutais de ver o Ronaldo, o fenómeno, jogar a bola, que às vezes vou ver ao YouTube só para matar saudades. Pá, são jogadores que realmente não é. Tem que ver com o estilo, não só com epá, é o talento, mas o estilo em si. Tu vês, se tu vês assim de olhos semicerrados, tu sabes quem é, adivinhas logo. Não precisas de ver, ei, deixa eu ver o número na camisola. Não, tu sabes que o fenómeno, se vires um gajo a meter a bola para a frente, a meter as mãos nos ombros de cada um dos gajos e passar pelo meio e ir a correr, sabes que é ele, que mais ninguém fez aquilo. Espera, estou aqui com uma pergunta que é, mas cara, sendo uma pessoa que gosta tanto de futebol, embora sejas do Belenenses, e digo isto sem qualquer sentido perceptivo, mas... Ah, sim, mas não levas porrada de pessoas de 80 anos. Claro. Não quero isso. Não, quer sair à graça, não podes. Exato. A minha pergunta é... Não, porque, sei lá, vocês não estão propriamente em jogos muito decisivos, não é? Se bem que cada jogo pode ser decisivo, se quisermos ver por aí. Mas a minha pergunta é, já choraste a ver um jogo de futebol? Da seleção, se calhar. Sim, exatamente, da seleção sim, do Belenenses não, porque na realidade, epá, eu começava a chorar, mas depois parei de chorar porque achei que já era parvo. Porque realmente sofri um bocado com aquilo. Epá, depois tive uma altura em que o meu pai, quando fez parte da direção, epá, tivemos uma equipa fantástica, fiquei muito feliz, mas depois a partir daí nunca mais houve um Belenenses assim desses, como foi aquela altura, no sexto lugar, epá, espetacular. És capaz de dizer de cor o 11 do Belenenses atual? Atual, nem pensar. Já porque muda de semana para semana. E depois, porque não, opa, que não me atrai, futebolisticamente não me atrai. Atrai-me de coração, mas não me atrai futebolisticamente, percebes? E é... Pai, a maior parte são fraquíssimos, e depois jogam por interesses, não da equipa, mas sim de quem tem o passo dos jogadores. Pá, isso é muito triste, para mim é muito triste ver isso. Pá, e gostando do Belenenses, e sei como as outras pessoas que não cá há mais tempo gostam do Belenenses e sofrem, pá, acho muito desrespeitoso e custa-me ver o meu clube naquela condição. Pá, é mesmo muito triste. É o terceiro clube de Lisboa, já foi campeão nacional, pá, um estádio lindíssimo. Pá, tem tudo para ser outro grande clube, pá, mas é tratado de uma maneira, e não sei porque sobrevive, mas é tratado aos pontapés, é uma tristeza. Já escreveste piadas sobre futebol? Pá, já, eu tive uma... Nunca tiveste uma ideia para... Pera, tive uma passagem muito gira na Benfica TV. Uh-huh. Foi muito engraçada, fazia parte de um programa. Tu aparecias como comentador? Era, exatamente, com o grande Kimbé. Com o Sandro Ovidio, etc. Mas eu não sou do Benfica. Uhum. Eu disse na altura ao Paulo assim, pá, não sou do Benfica. E ele, pá, está bem, tudo bem, mas gosto do teu trabalho, mas é isso. Está bem. Pá, e diverti-me imenso. Até que chegou a altura em mandar algumas picadas ao Benfica, porque é normal, porque claro, Não sou do Benfica. E a pessoa começou a não chamar-me de piada. E eu fui à minha vida. Mas porque eu quis, ninguém mandou embora, atenção. Okay, okay. Mas não me senti confortável realmente ali, porque estava, é como estares em casa de uma pessoa a dizer que ela não cozinha lá grande coisa, convido-me para jantar, então está bom, não está grande coisa, já comi bem melhor. E senti que, não, pá, que realmente não era ali o meu sítio. E misturado também com o Kimber não se calar ao meu lado, que é muito difícil alguém conseguir sequer verbalizar o que quer que seja quando tem aquele animalão ali ao lado. Portanto... Então, mas nunca tiveste uma ideia para uma cena de comédia no futebol? Não. Não é daquelas questões que me faça rir. Ou tens crónicas, ou isso, tudo bem. Agora, havia o Zé Manuel Taxista, por exemplo, que era escrito pelo Ricardo Araújo Pereira. Sim, pelo Quadros, mas são crónicas, lá está. Isso sim, mas mesmo assim, pá, não me atrai muito. É daquelas coisas que não me atrai. Eu adoro muito futebol, mas não curto dizer fazer piada, dizer mal, assim por dizer, ou ter a dizer todas as semanas mal sobre futebol, só porque eu tenho aquela crónica. Não é uma coisa que me atrai. Bom, deixa-me fazer-te uma pergunta fraturante, que é, porquê que os humoristas se chateiam tanto? Entre eles, eu vou tentar, eu para te responder a isso, com todos os dados que eu sei, teria de dizer muita coisa que não devia dizer, portanto, estou a pensar se consigo ser geral o suficiente para ser particular. Mas... Tem a ver com egos? Na verdade tem que ver com egos. Depois tem que ver com pessoas que acham que são mais do que são e que isso lhes dá direito a fazer mais do que o que devem fazer. E às vezes roçam outros de uma maneira parva, não pensada. E ofensiva em termos familiares e pessoais, que é desnecessário. E não sei porquê, algumas pessoas acham necessário. Portanto, é normal que eles já têm. Aliás, eu nunca andei à sorte com ninguém, mas sei de muita gente e sei que realmente as pessoas na nossa classe se dão muitas vezes mal. Mas o ego também tem muito a ver com isso, quer ver quem é que faz a melhor piada, e depois há quem seja inseguro o suficiente para achar que fez a melhor piada, depois manda vir com o outro. É um bocado isto, e aí é tudo malta que tem uma grande vida e que acorda tarde, então não tem aquela disciplina, porque faz o que quer, ganham bem, então são quase super-homens, são quase pessoas bêbadas sem estarem bêbadas, percebes? É tipo, eu faço o que quiser e ninguém me diz nada. E é um bocado isso que acontece, e por isso é que às vezes a malta se chateia. Uma pergunta que nós fazemos todos, que é, há pouco disseste que a tua primeira experiência tinha sido basicamente escrever aquele texto para a gala do Nogueira, que era uma coisa privada e não televisionada, mas eu pergunto-te, e na escola, já fazias coisas? Tipo, qual foi a tua primeira experiência de humor? Agora tens que puxar aí tens que ir lá não ao fundo, não é? Difícil, não é difícil puxar, porque repara, para quem não nos está a ver, eu sou um rapaz perto dos 90 e tal quilos. Mas já eras? Sim, não, eu nasci com 87, mas acrescentei aqui 6 ou 7, durante os meus 40 anos acrescentei mais 6 ou 7. A minha mãe neste momento são duas, metade dela vive ali em Almada e outra metade aqui em Campo de Ourique. Nunca fui o gajo popular, portanto, normalmente, não é isso que eu estava a dizer há bocado, que é quando tens piadas que vêm geneticamente de alguém, é a hereditariedade genética, depois tens essa propensão para ou estimulá-la e usá-la ou nem por isso. Se eu fosse um gajo muito bonito, se eu fosse um modelito, se eu não tivesse dificuldades com raparigas, se eu não tivesse nada, eu provavelmente não teria piada nenhuma. Por isso é que é muito raro tu teres gajos muito bonitos com piada ou gajas muito bonitas com piada. E desafio, não é bem dispostas, é com sentido de humor, em que tu faças uma piada daquelas e tu fiques, fogo, sim senhor. É raro, porque não tem de se esforçar. Isto não tem que ver com ser mulher ou homem, é ambos os sexos. Quando tu não tens dificuldade para ter as coisas, não tens necessidade de ter ferramentas, porque vem ter contigo. E é isto que acontece. Portanto, no meu caso, acho que era... ela é um pipizito, tem se calhar de fazer qualquer coisa. Então a cena era o sentido do humor, porque realmente é uma coisa que é mais rara, e fazemos-nos valer disso. E já havendo essa predisposição genética, a coisa depois apurou, e fiz disso inclusive uma profissão, portanto é normal que isso assim seja. Mas lembras do teu primeiro ato humorístico, por exemplo, na escola? Não, fizeste algum jornal, alguma ação, não. Algum manifesto? Não. O ato humorístico não tem de ser propriamente escrito. O que eu fazia na altura era, isto nós estamos a fazer, o que é que fazia rir mais pessoas do que as outras, que as pessoas. Fazias rir na turma? Sim, fazia rir, não era palhaço. Sempre fui este estilo que tu me conheceste. Não sou um gajo que faz o pino e que tem picos no pipi e aos saltinhos. Não é minimamente a minha cena. E aliás, isso nem é sequer um humor que eu aprecio muito. Aquela cena de espalhafatosa e que tem de gritar muito e rir muito. Não é a minha cena. Portanto, fazia rir as pessoas assim, como estou aqui, não era nada de palhaçadas e sabes. Ia-te fazer esta pergunta, que é, o que é que pensas do uso dos palavrões no humor? Bom, eu penso dos palavrões como penso em qualquer coisa no humor. Acho que cada um usa o que quer, como quer, na medida em que lhe dá mais jeito, na medida em que lhe potencia melhor uma piada. Pá, é que mostra os limites do humor, é aquela pergunta estúpida das pessoas que não têm, pá, não têm mais nada para pensar na vida, é os limites do humor, pá. Os limites do humor é o que o humorista quiser e é o que quem quer ouvir, quem está a ouvir quer ouvir. Não é? Tu não queres ouvir mais, deixas de ouvir, não há limite de humor nenhum, é o que tu quiseres, é o que o humorista quiser. O humorista, se tiver se tiver a ir mal, se estiver a correr mal ou está-se a esticar imenso, se a maior parte das pessoas achar isso, deixa de ouvir e ele desaparece. Portanto, não há melhor resposta do que para o limite do humor do que não ouvir as pessoas. Não, no seguimento da pergunta do Alvin, mas não achas que o palavrão pode ser uma espécie de batota? Não, acho que não. Pá, eu digo-me essas asneiras no meu dia-a-dia. Okay. E não tem que ver sequer com piadas, tem que ver com o facto de eu achar que devo enfatizar aquilo que estou a dizer, por exemplo, sem ter de falar mais alto. Ok. E eu acho que é isso que acontece. Assim, se estiveres a falar no Fernando Rocha, assim, okay, ele podia contar andotas sem palavrões. Se contassem palavrões, provavelmente as pessoas não se ririam tanto. Ok. É uma arma como outra qualquer e que resultou bastante bem. Portanto, se resultou, seja batata ou não, resultou. E é isso que nós temos de pensar. Os humoristas é para chegar ao maior número de pessoas possível. Então não, há pessoas que acham muita piada a chegar a 3 pessoas porque é de culto e são intelectuais. Mas é chegar ao maior número de pessoas possível. Agora, seja com palavrões, seja sem palavrões, seja humor negro, seja humor branco, seja humor cor-de-rosa, qual que as pessoas quiserem. Têm é de fazer aquilo que eles querem, que é chegar àquele número de pessoas. Okay. Pá, o palavrão é... Lá está, se é feito para fazer rir, epá, eu não gosto. Uhum. Se é feito porque a pessoa é assim, acho fixe. Uhum. Eu gosto de dizer porque me dá imenso jeito. Mas não tens de dizer isso. Epá, crias a tua própria escala, o teu degrau de emoções. E muitas vezes são pintados, são ilustrados com as neiras, epá, porque na realidade é por isso que elas servem. É ou para ofender ou para adjetivar uma situação, e eu utilizo mais para adjetivar, porque não, a minha cena não é ofender pessoas. Ofender tipo na rua, tipo, sim. Coisa, não é a minha cena. Agora, também, não, se eu tivesse a fazer na televisão, pá, se calhar não recorreria, raramente recorreria, só lá está, tipo, bem, foda-se, o gajo vai ter comigo, teria de ser assim. Uhum. Não era tipo, ei, a gaja tinha um público, não é a cena, é... Era mais porque fala assim, sim, naturalmente, e porque acho que as coisas têm de ser naturais. Lembras-te de alguma piada tua numa situação mundana que te tenha salvo? Há uma do Quadros que eu gosto bastante e que é conhecida de resto, que foi justamente na altura em que o pai do João Quadros seguia na maca para ser operado, era uma operação delicada, e o pai do Quadros, quando passa pelo Quadros, já com a equipa médica, o Quadros diz à equipa médica: cuidado, vão operar o maior travesti de Lisboa. E a imagem que o Quadros guarda é o sorriso do pai na maca, okay, com aquela piada dos médicos, com a piada do Quadros. Sim, eu isso não tenho. Tenho piadas que me puseram em situação desagradável, mas por culpa minha, e que eu não consegui aguentar. Sabia que ia dar mau resultado e pensei, epá, isto vai dar merda, mas se calhar vou dizer na mesma. E disse na mesma. Pá, há uma delas que ainda, na faculdade, ainda há pouco tempo me falam sobre isso, depois continuam a contar-se a piada quase até hoje. Uma vez um professor meu, que pá, eu não gostava particularmente dele, mas ele gostava de mim, engraçava comigo, era um gajo muito, muito difícil de lidar e que chumbava pessoas por gosto. E que denegria a imagem delas na sala, e era, pá, era muito busão, e como era bastante inteligente, tinha um ascendente que conseguia humilhar ali a malta. No meu caso era um bocado mais difícil, mas já que não me prestava a isso, e depois porque estava na primeira fila, em vez de ir lá para trás ficava ali, então portanto eu não era considerado um gajo que fazia muita porcaria. Pá, e uma vez, um colega meu na altura estava a dizer, estamos a falar de homossexualidade, uma coisa qualquer, ele estava a dizer que já tinha desconfiado que o primo dele era gay, porque quando ia lá à casa dele, brincava com as bonecas da irmã. Okay. Pá, e na altura lembro-me do meu professor ter dito, para o contrariar, ter dito, é pá, mas isso não é bem assim, porque eu também brinco com bonecas e não é por causa disso que sou gay. Pá, e eu disse, então é porquê? E assim que eu digo isto, Começou tudo a rir. E eu disse tal como disse aqui, portanto, eu tive ali uma fração muito pequena de segundos. Uma fração de segundo em que eu pensei, pá, não posso dizer isto, não é um professor, ele vai-me chumbar outra vez. Já estava a repetir a cadeira, ele vai-me chumbar outra vez. E tu acabas de dizer isto tudo a dizer ao mesmo tempo. Pá, achei que era tão bom e estava mesmo a pedi-las ali. Pá, e ele disse-me, mas aí era o lado fixe do gajo, que era. Toda a gente se riu, o gajo riu-se também e disse: sim senhor, foi muito bom, mas vai ter de sair na mesma. E apontou-me para a porta e eu fui expulso. E pronto, pá, mas até hoje compensa-me imenso. Isto é, foste expulso por uma piada, já viste? Pá, sim, por uma piada, mas também pela humilhação, estar a dizer que ele era podre sem necessidade nenhuma. Porque eu passava a vida a humilhar outras pessoas, então senti pela primeira vez ser humilhado por um aluno, tipo, a cena ao contrário. E o facto de ele ter apreciado isso para mim foi muito engraçado. Acho que conheci imenso, mas percebeu, tenho de levar vermelho, não é? Tem de ser. É tipo um gajo do Canelas, dá uma joelhada, está boa, mas tens de ir embora. Então, isto não é um filme Jaquicha, tens de ir à tua vida. E pronto, e foi essa a minha piada que eu me lembro que não devia ter dito e que não conseguia contar. Mais tarde, mais em termos profissionais, qual é que é a coisa que escreveste que mais te orgulhas, ou uma delas? É o que eu estava a dizer há bocado, não consigo dizer isso porque, por razões diferentes, eu gosto muito delas. É o que eu estava a dizer, é o Levanta-te e Ri. Ok. Não, eu estava a pensar num sketch em particular, por exemplo. Ah, sim. Isto é a parte em que podes pensar um bocado, nós depois editamos, mas é uma pergunta que nós sempre fazemos. Há algum sketch que tu gostes em particular? Sim, há um sketch que ainda há pouco tempo mostrei ao Marco e mostrei ao Palma. Pá, que é um sketch que eu, se fizesse aquele sketch, eu tenho a impressão que eu deixava de trabalhar e dedicava-me a outra coisa, que era para acabar em grande. Uhum. Que é um sketch do muito antigo, com o David Cross e o Bob Odenkirk, num coisa muito antiga que se chama Mr. Show, ou uma coisa qualquer, uma coisa muito antiga. The Audition. Aí está. Do David Cross. Que era um gajo que estava a fazer uma... O texto é brilhante. Um gajo que está a fazer uma audition, como é que se diz em português? Um casting sobre uma peça que se chama O Casting. Ok. Então, aconselho que vejam, não vou estar a estragar. Eu conheço bem. Não, que vejam, o pessoal está aqui dentro. Para não estar a estragar, porque ele tem muito a ver com o desfecho e com. Pá, aquilo é realmente brilhante. É brilhante. É tipo. Começas a dar voltas na tua cabeça e estás sempre a rir. Pá, na realidade aquilo é ótimo. Pô Vasco, quais são as pessoas que te fazem rir na comédia mesmo? Há sempre uma pergunta embaraçosa que é se te fizer essa pergunta para o domínio nacional, não é? Ficas assim um bocado e agora, quem é que eu digo? Portanto, vou-te fazer essa pergunta embaraçosa e depois para ficares mais à vontade a nível internacional. Quem são as pessoas? Podes começar a nível internacional. Quais são as pessoas que tu vês na televisão e ficas por gás e bem, este gajo faz-me rir? Pá, se tiver de resumir, o Gervais é nitidamente o gajo que eu mais admiro, por tudo o que fez, apesar da carreira não ser muito longa. Pá, mas tudo o que fez é quase cada tiro, cada mel. Há vários. Se for só um é ele. É sempre, e depois lá está. Como acho que o gajo é tão bom, depois o segundo lugar e o terceiro quase não há. Portanto, eu tenho que pensar a ver quem é que vem em quarto. Que ele está mesmo, para mim está mesmo lá em cima, pá, depois de aquelas coisas, do Woody Allen, o mais normal. Não vou dizer o Seinfeld porque não aprecio particularmente. Engraçado, é quase politicamente incorreto dizer isso. Pá, mas é daquelas coisas, lá está, eu sou incapaz de estar a dizer que gosto de uma coisa ou que não gosto, só porque toda a gente diz. Mas há aqui uma coisa que convém aqui referirmos. Se virmos bem, fizemos aqui uma análise séria, o Seinfeld acabava por ser a personagem com menos piada. As personagens tinham piada, eram as que andavam à ponta dele. Sim, mas aquilo é nitidamente é coisa de guionista, é coisa de gajo de stand-up comedy, porque aquilo é stand-up, mas aquilo é stand-up feito como dramatizado depois com pessoas. Em vez de estar no palco, estás a fazer assim com. Ah, porque se estiveres no palco, dizes: pá, hoje veio ter um gajo comigo que disse o seguinte. Na série, vem mesmo ter um gajo com ele e diz o seguinte. Portanto, a única diferença ali é, e era assim que eram feitos os guiões, eles juntavam-se todos, temas e tal, blá, essa é boa. E começaram a, em vez de stand-up, fizeram uma série. Portanto, que a série foi vendida como uma série sobre nada e acabou sendo uma série sobre tudo. Portanto, mas pronto, não é o meu estilo, minimamente. Alguma série de humor que tenhas visto e que seja a tua série? Ah, tá, o Office. O Office é das minhas cenas preferidas. Pá, o Friends para mim é uma coisa fantástica, é um projeto fantástico, datado, verdade, pá, mas que é realmente fantástico. Pá, imensas coisas, agora teria de me lembrar de todas. Já agora, entre todas as pessoas que vais conhecendo e vais investigando, eu não sei se tu investigas muito no YouTube, se vês assim. Ah, Family Guy, desculpa. Eu estava a tentar fazer uma coisa diferente, ia para um sítio diferente também. Family Guy é maravilhoso. Há alguma coisa que tu achas que ainda não seja muito conhecida do grande público e que tu gostas daquela pessoa, ou a fazer stand-up, ou uma coisa que tu viste, sei lá, alguém que tu tenhas assim nos últimos tempos visto e que te chamasse a atenção? Tipo, olha, esta pessoa aqui é interessante, faz-me rir, é divertido, isto é diferente, por mais estranheza que possa provocar no, sei lá, se calhar no imediato, alguém que tu vejas. Epá, não. Ah, tá, teria. Epá, se calhar estou a dizer que não, sim, mas é que eu pá com muita facilidade as coisas para dar lugar a outras e depois só ficam mesmo os tops. Até em Portugal. Pá, em Portugal também, infelizmente, não há muita malta, portanto também não posso fugir do trio do costume, não é? O Ricardo, o Bruno e o Mourão. Pá, é o trio de agora. Portanto, não posso fugir. Pá, e tive a felicidade de escrever para o Ricardo, não, porque ele escreve para o próprio, mas para o César e para o Bruno, pá, tive essa felicidade. Pá, e são realmente, são pessoas à parte. Achas que o Ricardo, da altura, vai começar também, como fez o Herman? Mas bem que o Herman sempre teve pessoas a escrever para ele, mas ele no início escrevia sempre, muito, não é? Exatamente, sim. Depois começou a ter pessoas. O Ricardo, acho que não. Acho que não terá. Acho que terá sempre ele a escrever para ele. Acho eu. Não, não vejo. Epá, porque ele tem uma maneira muito própria de fazer as coisas que ou é escrito por ele ou tem de ser alguém muito parecido com ele. Muito, muito, muito parecido. Portanto, não sei. Se calhar os outros do Projeto Gato, se calhar poderão escrever mais tarde, mas duvido bastante. Não tens nenhuma ideia, mesmo que surreal, para um programa gastronómico? Tenho. E já tentei vender, o que é que é difícil, como eu não sou conhecido, não aceitam porque eu não sou conhecido. Eu não sei se isso é verdade, que tu não és conhecido. Não, sou minimamente conhecido, então, por isso, nunca na vida, então. Se não sabes que em televisão, ou teatro, ou o que é que seja em Portugal, só consegues vender muito bem as coisas se for com... Primeiro vem a cara da pessoa, depois vem o projeto. Mas espera, as pessoas que são conhecidas, houve uma altura na sua vida que não eram conhecidas, não é? Exatamente. Tem que haver uma altura... Olha, o Lobo Mysteries é que não era conhecido e de repente, olha, eu acho que toda a gente agora o conhece em Portugal, não é? Estou aí muito de repente e agora é um processo imparável, não é? Eu sei, mas repara, se estivermos a falar, se eu sou capaz de vender uma coisa a canais cabo. Agora, eu também não tenho interesse em estar sempre em canais de cabo, percebes? Não davas a cara? Daria a cara. Por esse programa que tu apresentavas? Sim. Não é apresentar, porque não é bem apresentar. Pá, era uma coisa mais laid back. Não se pode saber? Não, pode. Pá, conta lá. Tem que ver com o facto de ser uma coisa muito mais informal e convidarmos chefes e isto muito, muito grosso modo é isto. Pá, e acompanhar eles na compra, depois a fazer a comida e depois ter pessoas convidadas, mas ser tudo numa vivenda grandalhona em que tudo se passa ali e tudo pode acontecer ali e tens piscina, tens uma lata de coisas, tens parte de fora, tens parte de dentro, é como se fosse um jantar, porque isto porquê? Porque muitas vezes, eu quando estou a jantar com uma malta que eu gosto, pá, e cá jantares, aliás, tu presenciaste alguns no Ferrari. Sim. Pá, cá ali jantares, que se aquilo fosse gravado era espetacular. Ah, sim. E eu penso muitas vezes isso. Eu não penso, tenho uma ideia para isso. Pronto, estás a ver. E a minha ideia era um bocado essa, era ter lá as câmaras à volta, fazer umas cenas, lançar uns desafios. Mas as pessoas sabiam ou não? Que as câmaras estavam lá? Sabiam, claro. Não, tinham mesmo de saber, não é tipo... Ah, por acaso, a minha ideia que eu tinha era estas não sabiam, só que depois iam saber, calma, mas que era, gravava-se tudo, chamava-se o jantar, gravava-se tudo e depois no final dizia-se, mas só uma pessoa que sabia, que teria que ser eu, o organizador, sim, lá, outra pessoa, podia haver um cúmplice ali, sim, também se lançava assim uns desafios, e depois no final dizia-se, pessoal, isto foi tudo gravado, mas não entrem em pânico, porque nada será emitido sem a vossa autorização, sendo que a vossa autorização será dada num segundo jantar que vai haver, em que todos vamos ver isto. E isso também seria gravado, estás a ver? É também essa coisa. A cedência daquela pessoa dizer assim, opá, eu deixo passar aquela, se tu deixas. Percebes? Podia haver este tipo de situação. Sim, tu deixas lá passar a outra cena que tu. Não é? Admitias qualquer coisa podia ser giro. É uma boa ideia, nada a ver nenhuma, sim. Epá, que eu espero que seja feita, pronto. Eu já só quero é que se faça programas de comida que sejam diferentes dos que há. De gastronomia, porque é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Isto é, tu verias-te a dar um passo de simples argumentista para um ator de uma. Como já fizeste com o Ferrativo? Não, mas isso não é bem ator, isso é fazer um buscar. Isso não é ator, porque se fosse ator eu teria de fazer. Eu teria de ser contratado como ator. Uhum. Alguém teria de me contratar. Olha, tenho alguma coisa escrita que era fixe tu fazeres. E não é. Eu faço é cenas. Faço uns pescados porque acho giro, ou porque tenho tempo, ou porque acho que era giro fazer aquilo. Mas nunca na vida sou ator, nem nunca serei, nem posso dizer isso porque conheço atores verdadeiros e. Pai. Vive-se um momento em que o não ator está muito em voga. E eu acho que tens bastante jeito para a apresentação. Eu compreendo isso que está muito em voga, mas eu também não sou um gajo que adoro vogas. Eu não adoro modas, epá, a não ser que venham para ficar ou que venham por uma razão. E como sou muitíssimo racional e muito pragmático, é-me difícil embarcar em coisas e depois largá-las e sentir-me bem com isso. Só porque toda a gente fazia, eu fazia também. Portanto, eu percebo isso, tal como houve aquela onda dos modelos atores. Pá, pronto, depois há um ou dois que ficou, por acaso até é bom, com a malta dos morangos, pá, que por acaso até ficou, tipo a Diana Nicolau, uma atriz, pá, ótima, e era dos morangos, mas eu já na altura lembro-me que era tipo a única de jeito. Mas isso acontece muito de vez em quando. Pá, neste caso é, lá está, eu acho mesmo que não, eu gosto de fazer, gosto, pá, não há dinheiro, faço eu, e é isso também que acontece. Mas não é a cena de querer. Tens algum episódio divertido que tenha acontecido em redor da comida? Divertido. Epá, que tenha feito rir. Eu acho que não. Tenho, é sagrado. Não é bem sagrado. É tipo, eu não estou a tentar perceber como é que eu consigo ter um episódio de comida que me faça rir e em que circunstância é que poderia ser. Já fiz muita coisa por comida. Já chorei por comida. Já choraste por comida? Sim, epá, quando tu vais a. Repara, eu fui. Já sabes isto. Estás a minha vida toda também. Não, isso também. O meu tratador, acima de tudo, é o maior. Show restaurante. Isso é incrível, sei. Tristeza. Portanto, todo luto. Queria. O que é feito, claro? Digo-se aos vinhos, não? Sim, está armado em para fazer vinho. Ok. Para com as cenas de luz. Mas não pode, tem que haver um manifesto, qualquer coisa. Alguém tem de ir lá buscá-lo, é parvo, está em Porto Alegre, não pode. Está em Porto Alegre? Sim, vai a Porto Alegre fazer vinhos e depois volta, mas não pode ser. Já fui a San Sebastián almoçar no 7º melhor do mundo, jantar no 4º melhor do mundo e vim embora, tendo só uma noite. Uau! E pronto, tive essa cena com os Stanisic, que acho que foi muito giro esse jantar. Olha, e tens uma obsessão para alguns restaurantes, um deles eu conheço que é o Putanesco em Leiria. É, sim, isso tem muito de ser, isso é dos gajos mais malucos, em termos de chefes, é dos gajos mais malucos. É um gajo fora do baralho, se tivesse cá era rico. Se ele fizesse o que faz lá, se fizesse cá era rico. A especialidade dele é carne maturada. Sim, ele tem muita coisa. É tudo que seja forno, que um gajo trabalha com forno, Nuno Santos, chefe Nuno Santos, em Marrazes. Ok. Pá, que trabalha com forno, faz tudo no forno, meu. As costeletas que o gajo faz de carne maturada, os chuletões desta altura, pá, é no forno, pau, lá para dentro, pá, o gajo é o maior. Nisso não há dúvida nenhuma. Tanto que vai lá imensa malta conhecida, a Marrazes. Ou tipo, alguém vai fazer um espetáculo de não sei onde, passam para lá. Ok. Olha, ainda ontem, o César Mourão mandou uma fotografia, não tenho aqui. Mandou-me esta fotografia, eu sei que isto é um podcast, portanto é um bocado parvo, mas só para vocês verem. Depois mandas a fotografia e a gente põe no site. Exatamente. Mandou-me esta fotografia. Dele lá. Exatamente. Mandou-me esta fotografia. Uau. E eu, a partir desta costeleta, deste chuletão, o que eu lhe respondi foi, só mandou isto. E eu disse, sua putanesca. E ele respondeu, isso. Pronto, ou seja, nós comunicamos com através de fotografias de carne. E eu já sei, só olhar, já sei onde é que ele está. Uhum. Há alguma refeição entre todas aquelas que tens tido? Há pouco perguntei-te se havia assim, alguma coisa que tinhas comido recentemente, não sabeste ali muito, muito bem explicar. Algum prato tem enchido as medidas no... numa dessas tuas viagens, sei lá, assim uma coisa... Não, isso, e nessas viagens sim, mas estamos a falar, pá, é uma questão que começamos a pensar, estamos a falar, de, na altura, o quarto e o sétimo melhor do mundo, quanto do é que planeta. Quanto é que pagaste? Paguei 200 por pessoa. Éramos 17, estou a brincar, éramos dois, não era, o menu era 200 por pessoa, okay. 200 euros por pessoa, epá, que é o que se paga nos grandes sítios na altura, não sei se quer agora até se paga mais. Agora é mais, agora é. Sim, 300, já se diz, o Eleven Medicine Park acho que são 400. Ah, mas isso é o melhor do mundo atualmente. Sim, sim, atualmente, sim, sim, sim. Pá, mas... Qual é que é o número 1? É o Eleven Medicine Park. Não, não é o nome, mas é? Do Daniel... Não, não, mas está fechado. Não, já não, não é. Fechou. Não fechou. Sim, é o do Daniel Daniel Lune. Exato. Pá, que é realmente fantástico. Tu tens algum chefe que seja, para além do Vítor Clara, aqui em Portugal? Não. Internacionalmente? Pá, internacionalmente há malta que eu admiro imenso. Acho que o Weston Blumenthal, acho que é um gajo que está muito acima do resto da malta, mas lá está, é um gajo que é mais cientista, um gajo que vai mesmo aprofundar as coisas do lado científico da coisa. É se, por exemplo, se a marinada resulta e durante quanto tempo é que faz sentido, quando é que não quando é que já não faz, quando é que já queima a carne, pá, e ele vê isso cientificamente, com scans e, pá, é um gajo que é mesmo muito bom nisso, e tenta apurar o máximo das coisas, e mais do que ele faz é quase impossível, porque é científico, não é tipo, não é um bocado de sal, não, um gajo vê a grama, para o sal que precisa ali, para aquilo ser perfeito, pá, mas há muitos gajos que eu admiro imenso, pá, ele é um deles. É, pá, o gajo do Favican é brutal, o Magnus Nilsson é uma coisa muito surreal, pá, que é um sítio que está no meio do nada, que até para ir lá ter é difícil, felizmente tem estalagem que dá para dormir lá, mas é uma viagem brutal. Olha, o Lubo esteve lá agora, portanto podes falar sobre isso se quiseres, porque é um gajo que faz comida com o que está ali à volta. Sai de manhã, vai apanhar cenas e depois faz. Gostavas de ser, podias ser crítico gastronómico? Pá, não te sei dizer. O meu problema de ser crítico gastronómico é, primeiro, tinha de ir a sítios que não me apetecia. E eu não sou um gajo muito tolerante e não gosto de fazer coisas que não gosto ou que não quero. Depois, tinha muito receio de me lembrar as pessoas e não me darem comer outra vez. Eu gosto muito que me deem de comer. Mas não, acho que tinha sempre um lado humorístico e ia sempre puxar para a piada. Não conseguiria fazer uma coisa quase séria. Seria um estilo, de verdade, mas na realidade não sei se as pessoas não preferem ver uma coisa mais séria. Pá, é como vês as notícias a gozar, tal jornal, se serem piadas pelo meio, tu se calhar ficas tipo, se calhar vou ver outro canal. É como a porno, a ver aquelas comédias porno, não, não tem sentido. A porno chachada é uma coisa que é só estúpida, ou é como deve ser, ou é apanhar a balança cá de trás, ou é como deve ser, ou então acabas por ser para tipo, olha um rabo, não é para brincar, é... Comer e comer com aspas não é para brincar, não é para brincar, é sério. Portanto, pá. E pronto, era isto. Aqui está Frederico Pombares numa bela conversa. Escusado será dizer que depois disto fomos degustar as delícias do Espelho d'Água e por ali ficamos, tarde adentro. Na próxima semana estaremos de volta com mais um episódio deste nosso muito estimado podcast. Ah, querem saber quem é o próximo convidado? Queriam. Vão ter de estar atentos ao nosso Facebook. Já agora, não se esqueçam de deixar likes, pois o que importa na vida são likes. Vá lá, façam-nos um like. E fazer aquelas partilhas malandras. Como é que diz a Beatriz? Dar uns babados. Pois é isso. Ora, para a semana há mais. Até lá. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex.